sair para a rua com o CDS, mostrar uma alternativa forte à Câmara Municipal, que me parece a mim não ser o PSD, que oferece apenas e só chicana política e guerrilha. Nós só temos sido, por via do Dr. Luís Lagos, o partido que tem efetivamente apresentado propostas concretas na Assembleia. Somos também um partido que não se tende a fazer oposição apenas do bota abaixo e crítica pela crítica, e é isso que eu também vou elencar no meu discurso, que é o facto de nós sermos uma juventude tradicionalista e estamos claramente em sintonia no que toca à aposta recente da Câmara à Feira do Queijo. Contudo, creio que o CDS é a alternativa que os oliveirenses, que não se revêem no taticismo das gomarias e no amiguismo da gestão autárquica socialista, e por outro lado no caciquismo do PSD, possam encontrar no CDS.